antes era bem claro para mim. Filmes era filmes natalinos. Ou filmes de Natal. Agora não sei mais como é que eu chamo esse episódio. Ah, bota especial de Natal, alguma coisa Especial de assim. Natal? Ah, Ah, pode ser. viagem É. de Natal. Não, viagem de Machine Natal Cast. não. Nostalgia Não, Natal. viagem de Natal é só lá no Brisa, o Dudu. É. Não, é porque a gente tá fazendo uma viagem. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o T-Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui em ritmo de Natal, Eduardo Filhote. Então, é Natal. E o que você fez? Roubou minha entrada. Ladrão! Isso que tu fez. Ai, ai, ai. Junto aqui conosco, Flávio Sevedo. Fala, galera. E Natal, por favor, sem uva passa. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Olha aí, olha aí. Junto aqui também, Fernando 3D. É, galera. Falé de Natal é complicado, mas a todos os chatolinos de plantão, segundo o Grinch. Yoga Fire! Olha, olha, cheirinho de queimado. É? Tem alguém queimando. Acho que aí. Será que é a pauta? Pode ser. E agora ele, Ricardo Spider. Olá a todos. Minha vontade é dar um tiro no Papai Noel e roubar o trenó dele e ir embora daqui. Ai, ai, ai. Flávio, Flávio, por quê? Por que que as mulheres não gostam do Papai Noel? Não sei. Porque o saco dele é de brinquedo. Horrível. Ai, caraca. Bom, pessoal, como vocês já podem ter percebido aí, hoje nós vamos falar sobre filminhos natalinos, aí filmes de Natal, aqueles filmes que a gente assiste no dia 24 ou no dia 25, quase sempre no cinema em casa ou sessão das 10 no SBT, porque a Globo tá um pouco se fodendo aí pra o espírito de Natal, não quer nem saber, né, mas o tio Silvio tá sempre aí agradando as crianças. E na nossa época, duvido que alguém não assistia filmes de Natal no SBT, certo? Porém, só depois dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galera, se você tá lá com a família reunida, todo mundo lá ceando o peru de Natal, não se esqueça que você vai lá dar os parabéns de Natal no Facebook, então parabeniza a gente lá também, dá Feliz Natal pra gente no Facebook, lá no facebook.com/machinecast ou então no facebook.com/groups/machinecast. Agora você também pode twittar aquelas mensagenzinhas melosinhas de Natal que a gente também aceita. O nosso Twitter lá é o @machine_cast. Não estou lembrado agora de algum joguinho de Natal, mas Natal é época de ganhar joguinhos. Então provavelmente você vai lá na Alvanista, vai falar os joguinhos que você ganhou de Natal. Marca a gente lá, compartilha isso com a gente. Nosso perfil lá é @machinecast. Agora, se você é do tipo que gosta de comemorar o Natal lá no Instagram, não tem problema, porque a gente também tá lá no Instagram. É só você seguir lá o MachineCast. E ver as fotinhos de pinheirinhos de Natal. Agora, se você quer passar o Natal em família, você pode se juntar à família do MachineCast lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição, porque lá o que não vai faltar é espírito natalino. Isso o ano inteiro. Junte-se a gente lá. E a indicação vai pra quem hoje, Flávio? Indicação vai quê? Vamos fazer o quê? Temático de novo, né, cara? Que pra quem? Os Papai Noel, Papais Noéis, não sei, também, que trabalham no shopping, cara. Olha você aí. Vai lá, senta no colinho do Papai Noel, pede um presente pra ele e indica, fala, pô, você vai ficar aqui o dia todo aturando criança chata? Ouve isso aqui pra distrair um pouco. Então fica aí a indicação pro Papai Noel de shopping. Boa, boa. Olha só, olha só. Ai, ai, ai. Eu pedi, eu fui no, levei a Ashley no shopping no final de semana pra ver o Papai Noel, e aí eu falei pra ela, faz um pedido pra mim lá, por favor, pro Papai Noel, e disse pra ela assim, ó, pede pro Papai Noel que o MachineCast em 2019 seja o podcast mais ouvido do Brasil. Aí ela foi lá, em vez dela pedir isso, ela pediu: Papai Noel, eu quero um dragão azul. Aí o Papai Noel bem assim: não, você tem que pedir algo que seja possível. Aí ela disse: ah, eu quero que o Machine Cast seja o mais ouvido de 2019. Aí o Papai Noel disse assim pra ela: mas é azul ou vermelho o dragão? Certo, pessoal, então dados nossos recadinhos aí, vamos nos preparar aí para pegar no saco do Papai Noel, certo? Então vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Então é Natal, um clima envolvente, a casa tranquila do nada, tá cheia de parentes. Então aparece um primo encrenqueiro, faz juras de amor depois de brigar o ano inteiro. Então é Natal, as tia bebaça, tem tender bolinha e arroz com uva passa. Então é Natal, todo mundo quieto, é hora da porra do amigo secreto. Cê dá um perfume bem caro que nem vende aqui, e um filho da puta de um cara de pau te dá jequiti. Tem Chester, tem frango, tem peru, farofa, e tem rabanada, e tem maleitoa, e tem um churrasco, e tem geladão. Comida de inverno europeu em pleno verão. Então é Natal e tá uma zona cozinha. O vô dorme na sala enquanto um tio vai pegando as latinhas. Tem missa do galo na televisão, 4 da manhã e um filho da puta ainda solta o rojão. Mas tudo tem fim. Acabou o Natal, acabou o estorvo, mas sua tia avisou que eles vão ficar pro ano novo. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos aí começar a esvaziar o saco do Papai Noel, né, com todas as nossas lembranças. Olha, sinceramente, se eu pudesse pedir um presente pro Papai Noel, eu ia pedir pra ele que eu tivesse a mesma lembrança que o Edu sobre os episódios do MachineCast, que eu ia gostar de ouvir todos eles, sem lembrar de nada. Isso é maldade. Edu lembra de tudo e ouviu todos, né? Então tá. Então a gente sempre tira aqueles minutinhos pra falar aí sobre as coisas atuais, porém eu quero fazer isso diferente. Nesse episódio de Natal, hoje dia 24, véspera de Natal, você aí, tá todos os parentes aí na volta, fazendo os tios fofocando, tem aquele tiozão do pavê que provavelmente é você, se você for ela, você é a tiozona do pavê, né, que já tem idade pra isso, se tá ouvindo MachineCast, tem que ter idade pra ser o tiozão do pavê ou a tiazona do pavê. Se você tiver de máscara, você vai ser a tiazinha do pavê. Ah, pior do que isso, só maçã na maionese. Então, eu, em vez de da gente falar dos natais atuais, né, vamos falar aí sobre o que nós gostaríamos de pedir aí pro Papai Noel. Eu já vou largar aqui dizendo que eu gostaria de pedir pro Papai Noel que em 2019 aí seja um ano com muito mais amizades, mais propagação de coisas boas do que coisas ruins, do que tretas, do que birras, do que mimimi, porque 2018 chegou ao ponto da implosão, cara. Olha, teve um momento que eu quis fugir da internet, que eu já não aguentava mais. Sim. Não aguentava mais. O meu stickerzinho lá do quem nunca... Se eu já tinha perdido as contas de quantas vezes eu quis acabar o cast, nunca foi usado tanto que nem esse ano. E a maioria das vezes com razão. Né? Então eu gostaria de pedir pro Papai Noel que 2019 seja completo oposto do que foi 2018. Eduardo. Cara, já que todo mundo vai entrar nessa onda de espírito natalino, de despertar o amor, a empatia, a solidariedade, coisa e tal, bem que Papai Noel podia fazer a galerinha ter isso aí os 365 dias do ano, né, cara? Fazer 2019 a galera ter um pouco mais de empatia, ser um pouco mais solidária, tentar entender um pouco mais o outro, saber que as coisas não são tão preto no branco assim, né? Cada um tem a sua história, tem as suas razões e tudo. Aprender a ouvir um pouco mais, que a gente também tá muito carente de ouvir, né? A gente só quer falar, só quer agredir, principalmente. Então, que 2019 a galera tenha um pouco mais disso no coração, saca? É algo tão de graça, assim, não precisa gastar nada, assim, não precisa fazer esforço físico nenhum. É só ser um pouco mais compreensivo. Acho que todo mundo consegue se quiser, todo mundo consegue. Então ajuda aí, Papai Noel. Despertem-se aí na galera. Flávio! Cara, eu queria pedir um emprego, mas vou nessa, no, nessa pegada aí também. Além do emprego... Pô, mas o emprego é válido, porra. Não, eu quero muito que 2019 seja um ano de mudança, cara, pro nosso país, para as pessoas também. Cara, que a gente tenha um recomeço agora. Que melhore as coisas, porque aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, cara, chegou ao limite, cara. Tanto a crise financeira, tanto a violência, entendeu? Queria que Papai Noel desse uma ajeitada nisso aí, uma melhorada, no, entendeu? Menos violência, mais condição do pessoal ter as suas coisas, poder trabalhar com tranquilidade, entendeu? E também... Essa pegada também, compreensão, menos mimimi, mais diálogo e menos agressão. Mas aí eu acho que pro Papai Noel fazer isso, ele ia chegar e Papai Noel é o caralho. Meu nome é Zé Noel, porra. Do Rio de Janeiro, é. Caraca. Pega a rena aí, pega a rena aí. Fernando. Pô, cara, é você... um pouco egoísta aí, vamos assim dizer, mas esse ano de 2019 aí eu quero pra mim, sinceramente, amizades verdadeiras aí, porque esse ano foi 2018 aí, foi meio complicado aí. Ah, é, eu nunca prometi amor eterno pra ti, não vem com essa. Não, tô falando de vocês. Não. Você chegou já falando que você já chegou falando que já era membro fixo, ficou me desmerecendo, também não prometi nada de ser amiguinho não. Não. Entra a cabeça, não. Vocês a consideram pra caramba. Menos eu. Mas é. Que isso, porque a gente boa. Timbulão é um isqueirinho maldito mesmo. Mas é isso aí, cara. Eu desejo isso aí pra. Egoisticamente pra mim, mas desejo que 2019 seja próspero pra todo mundo, né, cara? Que. Igual a maioria disse, né? Tenha menos brigas, tenha mais confraternização, tenha mais compreensão, que 2019 seja melhor em vários aspectos aí, que melhore, né? Principalmente esse país bagunçado que tá, esse Brasil aí. Esperamos que se resolva. É, eu quero casar em 2019, cara, por isso que eu tô precisando do emprego. Puta merda, coitado. Ah, não, isso aí eu não quero mais, não. Eu quero. Sabe quando o cara tá na beira do precipício e tu não tem chance de salvar ele, tá? Não tem o que fazer pra salvar. Não existe nada que tu possa fazer pra salvar. Sabe aquele episódio do Pica-Pau, quando o pé de pano cai no precipício e fica segurando aquela folhinha do trevo de quatro folhas? Sim. Então, tá igualzinho. Nada, cara. Nada, cara. É mais ela, pô. Casar com o cara que nem eu. Mas eu tô, mas eu tava falando dela, não tava falando de ti. É. Ah, tá. Não tá certo. Pô, é. Considero ela pra cacete, não quero o mal dela. Desejar o mal da mulher desse jeito? Que isso? É, pô. Pensando o quê? É. A gente ajuda como pode, já tira você o máximo possível dela pra gravar o cast, mas é o que a gente pode fazer. É o que a gente consegue, é. Às vezes a gente até tenta te distrair um pouco no Telegram, né, pra deixar ela, mas não dá muito certo. Então tá, então fica aí os nossos votos aí de felicidades pra todo mundo aí, que realmente a Manu consiga se livrar do Flávio. Nossa, caralho, sacanagem. Que o Edu consiga fazer as pazes com todo mundo que ele brigou. Aí. Ó, acredita que por incrível que pareça, eu não briguei com ninguém. Mas olha, é só contar quantos amigos tu perdeu, rapaz. Cara, bom, eu pelo menos não percebi ninguém me excluindo, saca? Então... É que a gente precisava de alguém pra ler as redes sociais. Ah, tá, entendi. Só aceitar o Timbu de volta, cara. Aceita o Timbu de volta. É. Aceitou, já. Não, eu já aceitei. Mas é pra ver ou pra comer? Não, tio, é pra socar. Pra socar? Pra socar no seu cu, seu filho da puta. Bom, e pra terminar o ano com chave de ouro, nada melhor do que eu pegar aqui um presente que o Papai Noel me deu já há 4 anos, vai fazer 4 anos já, que é o sorteio honesto. Né? Oh, caramba, que sorteio honesto, tô aqui com o saco do Papai Noel na mão, vou sortear um nome de dentro. Pô, poxa vida, olha aqui! Saiu eu primeiro! Ai, nunca aconteceu isso, cara, nunca. É porque ele pega a bola certa. Mas quem é que disse que é bola? Uai, eu sorteio, você tirou do saco, provavelmente é uma bola. Pode ter sido um papelzinho, pode ter sido um cubinho. É uma bola, porra. Pode ter sido um fiapinho. Ah, é, pode ter sido. É, vai saber. Nesse caso ele pegou a bola. Vai... ai. Então, eu vou falar de um filme aqui que fala sobre a época do Natal, mais propriamente algo que acontece no Natal por passar por causa do Natal. Não se passa exatamente no dia de Natal, mas acontece tudo por conta do Natal. Que é o filme Herói de Brinquedo. Roubou da minha lista. Ladrão. Falha. Faca Guinso giletando a lista da galera aí agora. Olha só. Tava no saco do Papai Noel e eu peguei. Um filme muito divertido aí com o Arnold, que fala sobre um pai que deixa pra última hora pra comprar o presente de Natal pro filho, que é um bonequinho. Um super-herói lá, que tá na moda lá naquele universo do filme lá. Turboman. Oi? Turboman. Turboman, que pra mim é o carrinho, o cara que vira um carrinho. Mas tudo bem. Esse é o Machine Man. Não, esse daí é um Tokusatsu que tu tá falando. Eu tô falando Turboman. Aquele desenho do carinha que virava um carrinho. Lá é bosta. Tem um rabo. 3 por 1 real. Mas enfim, então ele passa praticamente a véspera de Natal todinha correndo atrás do boneco, nas lojas e coisa e tal. Ele não consegue comprar, as pessoas na cidade todinha, se eu não me engano é Nova York, eu acho, ou São Francisco, eu não lembro agora qual é a cidade, mas enfim. Na verdade só tinha uma loja que ainda tinha o brinquedo, e quando ele chega na loja era o último brinquedo. É, mas existem várias situações sobre o boneco. Tinha uma rádio que anunciou pra quem respondesse, ganhava o boneco. Enfim. Aí ele começa a brigar com o carteiro, aí o carteiro bota a bomba, não é? Isso, e aí tem um cara que também quer o boneco pro filho. Que daí vira como se fosse o vilão o filme todo, entendeu? Tava os dois brigando por causa do boneco. Cara, aí acontece cada coisa nesse filme, meu Deus do céu. Olha, é muito engraçado, é de matar de rir. Eu, particularmente, quase não lembro de nada. Mas eu lembro que eu me divertia muito quando assisti esse filme. Era muito legal. E um legal desse filme, Tim Blum Barato, é que, igual você falou, e o cara fica como o vilão do filme, né? E realmente, a gente fica o filme inteiro vendo o cara como se fosse o vilão que quer impedir o pai de dar o brinquedo pro filho. Isso. E aí, quando chega no final, tem uma cena lá do cara também, desse cara aí também conseguindo o brinquedo pra poder dar pro filho dele tudo e tal. Sim. Que dá aquela visão assim, pô, o vilão é uma perspectiva, né? Porque pra esse cara, o Schwarzenegger é que era o vilão, é ele que tava impedindo de conseguir o boneco pro filho dele. Se eu não me engano, foi até o garotinho que deu pra ele, porque o pai dele virou o herói, então ele não precisava do boneco, entendeu? Acho que foi isso, não Exato, foi? Exato, porque eu tinha um desfile, não sei o que, um desfile, alguma coisa. Aí ele tava com, meu pai é o Turbo Man! O Turbo Man ia aparecer no desfile com um jetpack, uma coisa assim, e aí, devido aos eventos acontecendo ali, deles brigando por causa do boneco e tal, ele foi parar dentro do desfile usando a armadura do Turbo Man. Do Turbo Man, E aí ele praticamente virou o presente do filho. Aí no final acho que o garotinho deu pro carteiro, falou que não precisava, que o pai dele, acho que foi isso, se eu não me engano. Aí eu lembro que no meio do filme por aí tinha um contrabandista, né, vendendo o brinquedo. Mas só que era falsificado, não funcionava de. Tava falando em chinês, eu acho, o boneco falava espanhol, chinês. Porque o boneco, apertava o botão, o boneco falava umas palavras. Uma cena que eu mais ri do filme todinho, cara, é uma cena que o cara chega. Eu não sei se ele vai roubar o boneco na casa de outra pessoa, acho que do vizinho dele, o vizinho lá que ele não gostava, que ficava esnobando ele. Eu acho que ele entra na casa do vizinho pra roubar. Eu sei que ele tá dentro da casa, aí aparece uma rena. E a rena começa a perseguir ele, tá ligado? Começa a querer pegar ele de tudo quanto é forma, velho. Nunca ri tanto num filme desses, assim, de besterol, assim, numa cena boba, assim, igual dessa cena da rena, cara. Nem no Todo Mundo em Pânico eu ri tanto, velho. Nessa cena da rena eu parei o filme e, cara, eu passei mal de tanto que eu ri dele fugindo da rena. Porque a rena eu não sei se ela é animatrônico, acho que é animatrônico, não é? Deve Porque ser, não é a rena de verdade, não. Mas o bicho ficou muito bizarro, cara. Ele olhando com a cara de bravo, assim, abrindo a boca, dando berro, assim, correndo atrás do cara. Esse filme marcou por causa dessa cena, velho, do cara fugindo da rena do Papai Noel. E o contraste que o Schwarzenegger dá no filme, porque é o seguinte, o Schwarzenegger, ele é muito famoso por causa dos filmes de ação e coisa e tal, Brucutu, né? E quando ele faz os filmes de comédia, a gente vai com aquilo assim, pô, não vou dar um real pra esse filme. E os filmes de comédia dele, com raras exceções, eu acho que o único que eu posso citar assim, que eu me lembro de cabeça, é o Júnior. Eu detesto aquele filme, eu acho uma bosta aquele filme. Mas um policial no Jardim de Infância, esse daí do herói, qual é o outro filme que ele fez de comédia? Irmão Gêmeos. Ele é o Irmão Gêmeos. Esses daí, cara, é muito engraçado. Ele é muito engraçado nos filmes, cara, é demais. E aí, nesse filme, então, é sensacional, cara. É muito engraçado, muito legal. E eu acho que um ator que foi muito nos passos do Schwarzenegger é o The Rock, que agora ele quer que chame pelo nome verdadeiro, ele que eu nem sei o nome. Dwayne Johnson. É, esse daí. Que ele fez, só que eu acho que ele exagerou, né? Porque qualquer bosta ele faz, né? Sendo comédia, tudo ele faz. Pior que vende, né? Pior, né? Por ele, mais por ele que pelo filme. Ele vende. Porque, na verdade, ele mesmo, ele gosta de fazer comédia, sabe? Ele não gosta muito de fazer filme de ação, esses negócios. Sim, sim. Tanto que você pode ver que até os filmes de ação, mais ou menos, que ele faz, tem sempre um quezinho cômico. Não é aquele ação sério, sabe? Exato. Tipo um Rambo da vida, por exemplo. O último filme dele que eu vi recentemente aí, que eu gostei muito, foi o Jumanji, né? Aquele, o reboot aquele. Vale a pena, não vi. Cara, é de rachar de rir, porque além dele tem outros comediantes no filme que são excelentes, né? Então, cara, é de rachar o bico. Assistam, vale vão na fé que vocês vão gostar. Assista, só não vai se prender ao filme antigo. Não. É outra coisa. Assiste e curte esse, que o filme é bom. É muito bom. E aí, voltando lá no Herói de Brinquedo, lá, né? Então, aí termina o filme, que nem o Edu falou ali, que ele veste a roupa do Turbo Man lá e coisa tal, e ele vira o presente do filho. Cara, é muito legal, o filme é muito divertido. Tem muita coisa que acontece durante o filme que tu racha o bico de rir. Vale a pena, fica aí a minha indicação pra quem quiser assistir agora no dia dos... agora no Natal, assista com os filhos aí que vai ser muito legal. E isso me fez despertar que de repente eu teria alguns filmes assim que eu gostaria de assistir com a Ashley. Olha aí que legal, que interessante. Enquanto ela não pode assistir Stranger Things ou esses filmes, essas séries que eu gostaria que ela assistisse ainda, porque não dá. Começamos a assistir Stranger Things, né, mas é pra 16 anos e aí chegou uma parte que eu tive que parar porque não dava pra assistir. Infelizmente. Essa interatividade de assistir filmes natalinos, assim, né? Mesmo não sendo na época de Natal, é muito bom mesmo, Pablo. Você mesmo que tem filme. Não, mas eu vou assistir dia 24 idade, né? Só dia 24. Não, sim. Já, mas é bom. Então, mas é bom que aí ela vai lembrar, fala, pô, na véspera de Natal ou no próprio Natal mesmo, assistir tal filme com meu pai. Olha aí. É legal, criar essa lembrança isso, é boa. Isso é legal mesmo. Sabe que isso, se tiver algum pai aqui ouvindo a gente achar que isso não faz nenhuma diferença pra criança, faz. Vocês não fazem ideia como faz. Pô, faz muito, cara. Faz. Esses tempos ela falou pra mãe dela que queria fazer. Tá na moda agora, quem tem filhos aí da idade dela, um pouquinho mais novas, tá na moda agora fazer slime. Então é várias coisas, tem que comprar glitter, tem que comprar tinta, tem que comprar uma cacetada de coisas. Cola, que é tipo um grudezinho assim, tipo uma ameba, pra quem já ouviu falar em ameba, sabe que é parecido. E aí ela falou pra mãe dela que ela queria fazer. Aí a mãe dela ligou pra mim que ela queria fazer, que não sei o que, babá, e aí ela achava melhor fazer com ela, não sei o que, ela não, eu quer fazer com meu pai. Aí ela veio, a gente fez e ela levou embora o tracinho, foi muito legal. E aí agora recentemente a Israel me falou que lá no colégio uma das alunas dela chegou e disse pra ela, professora, eu fiz a meba com meu pai. Olha só. As filhas querem fazer com os pais. Com os pais. Muito legal. Então fica aí a minha indicação. Assistam, quem tem filhos, assista Herói de Brinquedo com os filhos aí, que vai ser bem legal. Certo? Mas é pra ver ou pra comer? Não, tio. É pra socar. Pra socar? Pra socar no seu cu, seu filho da puta. Flávio, fala aí, Flávio. É um filme que eu acho que eu vi mais de uma vez, cara. Porque sempre quando tava passando no Natal... Passava muito no SBT, naquele cinema em casa especial, sabe? De tarde. Sim. Então, é Uma Noite Mágica, que é o nome do filme. Olha aí! Esse é qual? Do Bonequinho de Neve? Isso, com o Michael Keaton, que ele... Ele, numa noite de Natal, né, ele largou a família, porque ele era cantor de banda de rock e tal, e ele morreu num acidente de carro. Aí no ano seguinte o filho dele fez o boneco de neve sozinho, porque ele tinha feito no ano anterior com o pai dele, e tocou uma gaita que ele falou, que o pai dele falou pra ele que era mágica, e o pai dele virou o boneco de neve. Caraca! É, aí. Não assisti esse filme. É maneiro esse filme. Maneiro. Uma noite. Aí ele fica atrás do filho dele, entendeu? No começo ele acha que tá vivo, né? Depois que ele vê que ele vira um boneco de neve, a criança fica assustada e o garoto sofria bullying, aí ele ajuda a criança e vai em várias aventuras, desce daquele esquibunda lá de neve. Esquibunda? Então, aqueles trenozinho de neve, sabe? Ai, ai, ai. Cara, é bem divertido, aí no final ele é só pela noite de Natal mesmo, porque foi o que o garoto pediu, que ele queria que passasse o Natal com o pai dele, porque ele não tinha conseguido no ano anterior. Cara, é um bom filme, cara. Eu sempre quando passava eu via, cara. Não sei quem viu aí, além de mim. O Tim Lulu viu. Eu não vi. Ah, eu vi. Eu não vou falar pra você que eu me lembro dos detalhes exatamente do filme. Lembro desses detalhes que você falou dele, do filho brincando com ele, né? E ele falando pro filho que, ah, sou eu, o seu pai e tal. Aí o filho fica assustado, a mãe desacreditando ele, porque fala, ah, isso é coisa da sua cabeça, porque seu pai morreu e tal. É. Mas eu assisti na época também, foi, acho que foi até no cinema em casa mesmo. Passava muito no SBT, no cinema em casa. Eu lembro de ter visto esse filme, mas não lembro muito sobre ele não, cara. Lembro do boneco, mas histórias, cenas, assim, não lembro não. Não, aí no final até porque é emocionante que ele se despede dele, aí, da mãe, que aí a mãe descobre que é ele mesmo. Cara, é um maneirinho, um filme de Natal bom, divertido também, que tem umas partes engraçadas dele com o filho no jogo de hockey, que o garoto jogava hockey. Ele tinha que ficar levando o pai de pra cima e pra baixo naqueles carrinhos, que ele não podia andar. Teve uma hora que ele tinha que tomar cuidado, não sei o que aconteceu, que ele tava derretendo, que aí se ele derretesse ele ia morrer. Pode crer. Caraca, olha só, que loucura. Mas e aí o pai dali depois se despede e vai. E vai vê a luz e vai embora. Olha só. É porque foi o pedido do garoto. O garoto, sim, tocou a gaita mágica e falou que queria passar o Natal com o pai dele. Aí foi só a noite de. Só até o Natal. Acabou o Natal e ele foi embora. Pô. É porque pelo acidente, foi perto do Natal, o pai não pôde se despedir, né? Sim. Foi meio brigado, porque pelo que eu lembro, ele tinha combinado de passar o Natal com o filho, só que aí pintou um negócio da banda dele e ele teve que sair. Nessa viagem dele, ele morreu. Isso é clichê, né? Esse negócio de o pai... E outra, né? Hoje em dia, se acontecer algo referente a isso, vai ter muito mimimi. Por que que as mães, né, não tem... As mães prometem passar o Natal com os filhos ou alguma coisa com os filhos? Não tem, né? Só os pais. Porque só os pais que trabalham fora de casa. As mães estão sempre com o filho. Ainda mais na época do filme, né? Que é de 98. Então, ninguém tá criticando o filme. Isso é uma que realmente que acontecia na época. Esses clichês, eles não aconteceram assim, porque algum roteirista maldoso que não gosta das mulheres ou não gosta dos homens, dependendo do ponto de vista, que botou. Acontecia mesmo. E era comum, né, nesses anos 90, assim. Sim, só sim, o pai trabalhava. Hoje em dia, né? O filho passa o Natal sozinho, porque os pais não estão em casa. É, basicamente. mas é mesmo. É. Infelizmente, vejo isso muito aqui em casa. Conheço pessoas que passaram o Natal sozinha, porque, né, pai pra um lado, pai pra mãe, é isso aí. Pai pra um lado, mãe pro outro, é isso aí. Eu conheço porque foi assim, a véspera passa com um e o almoço com o outro. Não, mas eu conheço pessoa que não passou nenhum nem outro, entendeu? Nada, nem com um nem com o outro, porque hoje em dia é algo parecido com isso, entendeu? Nem não, é a questão de separação dos pais. É que os pais cagaram pros filhos, isso aí. Sei como que é. É brabo. Então tá, fica aí a indicação do Flávio, né, Flávio? É isso aí, um bom filme. Bom filme, vou assistir isso aí também. Vou botar aqui pra Natal de 2019. Isso aí que é bom, sim. Mas é pra ver ou pra comer? Não, tio, é pra socar. Pra socar? Pra socar no seu cu, seu filho da puta. Fernando! Vai lá, Fernando. Então, eu vou falar de um filme aqui que eu gosto bastante, assisto ainda, hoje em dia assisto bastante. Meu Papai é Noel, nome do filme. Meu Papai é Noel. Tava na minha lista. Giletou minha lista agora de novo. Tava na minha lista aqui, cara. Cara, esse é um filme que... Eles são três filmes, cara, e... Mas tu vai falar de qual? Do um, do dois? Não, do primeiro. Não, vou falar do primeiro mesmo. Falar do primeiro. Que é o começo do filme ali, que... Ele é um pai separado, né? Que tá lá passando uma véspera de Natal com o filho, né? E ele desacredita de Natal, só que ele trabalha numa empresa que faz brinquedos de Natal. E caraca, essa empresa... olha a ironia da vida, né? Então. E essa empresa trabalha com brinquedos e teve um faturamento gigante, só que ele não acredita em Natal. E nessa véspera de Natal ele vai passar com o filho E ele é todo aquele pai que é super preocupado, não tem tempo pro filho, aí o filho fica mais com a mãe, aí o pai fica dando desculpa que não pode ver e tal. Mas nessa época do Natal ele foi ficar com o filho. E ele justamente não acredita em Natal e nem nada, né? E na noite de Natal, o filho ouve um barulho em cima da casa. Aí quando ele vai pra... Ele vai correndo chamar o pai dele e fala que tinha alguém na casa. O pai fala pra ele ficar no quarto escondido. Ele desce. Quando o pai sai de casa, aí ele vê que tem alguém em cima da casa. Aí é o Papai Noel. Só que nisso o Papai Noel assusta e cai da casa. E basicamente ele morre. Caralho! Basicamente não, ele morre. Ele morre. Aí o que acontece? O filho chega e fica em choque, né? Fala, aconteceu alguma coisa com o Papai Noel. Aí nisso os dois tá lá fora, todo com a roupa de dormir e tal, de pijama, ele também e tal. Aí o que ele faz? Ele vê o trenó em cima da casa. Aí ele pega uma escada pra tentar ver se tem alguém lá em cima, se tava armando alguma coisa e tal. Nisso, como tava muito frio, ele coloca a roupa de Papai Noel. Só que aí ele vira o Papai Noel. Uhum. Aí sim, ele vai lá, aí as renas levam ele lá pra... O mundo lá dos elfos. É, o negócio lá do Alasca, lá sei lá onde é que é lá. Polo Norte. Papai Noel fica no Polo Norte. Isso, leva lá pro Polo Norte lá. Aí que ele começa... Só que mesmo assim ele ainda não acredita. Ele fica lá, mas ele não acredita. Aí ele começa a ver os duendes trabalhando, fazendo os brinquedos. Aí ele começa a conversar com as renas respondendo pra ele. Aí ele leva o filho também começa a fazer os brinquedos e tal. E cara, é um filme assim que, pra quem tem filho, é muito legal o filme, cara. Os três filmes são muito bons. Eu não sei qual, eu acho que é o segundo filme que tem uma cena que me marcou muito, que é ele retorna pra vida, vamos dizer assim, humana. Só que ele tem que conquistar, acho que é o terceiro filme, né? Ele tem que conquistar assim, uma mulher. Pra vida humana? O Papai Noel não é humano. É um extraterrestre. Não, acho que ele volta pra vida normal, vai, vamos assim dizer. Não é mais Papai Noel. Okay. É? Aí ele, o que que acontece? Conforme ele vai deixando de fazer as coisas de Papai Noel, ele vai voltando a ser como era. Então, tipo, quando ele virou Papai Noel, ele começou a engordar. Aí a barba ficou grandona, branca. E ele só comia biscoito e tomava leite. Aí ele foi engordando. Aí nesse outro filme, o que acontece? Foi ao contrário. Ele vai parando de fazer as coisas de Papai Noel, aí ele começa a voltar ao normal. Aí a barba some, diminui, ele emagrece e tal. E tem uma cena nesse filme que me marcou muito, que é uma cena que ele vai fazer uma festa numa escola em que todos os professores, nenhum deles acredita em Natal. Porque todos eles tiveram decepções no Natal. Né? E nessa parte do filme, ele faz o quê? Como ele pode saber qual brinquedo as crianças queriam, né? Tá, mas peraí, descobre... ele o Papai Noel, me explica aí, porque eu não vi o filme, né? O Papai Noel morreu, aí ele assumiu o lugar do Papai Noel, e aí agora ele tem os poderes do Papai Noel, é assim? Funciona? Isso, ele tem os poderes do Papai Noel. Então, mas, tipo, ele tem uma lista de nomes. Como é que ele pegou os poderes do Papai Noel? Como é que passou pra ele? Ele pôs a roupa. Quando ele colocou a roupa, tipo assim, ele colocou, conforme ele colocou a roupa, ele já aceitou a condição de Papai Noel. Sem ele saber, né? Lógico. Depois que os elfos mostram pra ele lá tipo uma carta ou um livro, não sei, que a partir do momento que ele põe a roupa de Papai Noel, ele já aceita como Papai Noel e tal. Aí nessa parte do filme, ele tem uma carta lá com o nome das crianças e tal. Ele vê o nome das pessoas e os brinquedos que as pessoas queriam quando criança. Aí nessa festa da escola, todos os professores que desacreditavam em Natal, que era tudo cara fechada e tal, ele fez uma festa e deu todos os brinquedos que eles queriam quando criança. Caraca, aí sim, hein? Olha, rapaz. Aí que aconteceu? Aí na hora, cara, na cena assim, todo mundo transformou em criança, velho. A pessoa brincando com um trenzinho, outro brincando com um aviãozinho que ele queria, tudo quando eles queriam quando era criança. Porque ele viu que os adultos estavam viraram rabugentos porque não tiveram os brinquedos da infância que eles queriam. Aí ele deu todos esses brinquedos pra eles, véio. É uma cena que, cara, me marcou muito, assim, porque lembra muito tipo, quando a gente é criança, ou às vezes quer um brinquedo, mas não ganha, aí cresce frustrado e tal. Eu achei bem, muito legal, cara. Esse é um filme assim que vale muito a pena assistir, cara. Olha aí, conta pra gente agora o que que tu queria quando era criança e tu não conseguiu e ficou frustrado. A bola quadrada. Tá. Não, eu tive uma infância simples assim, cara. Eu tive sempre meus pais, né, comigo ali e tal, então de brinquedos assim, eu me divertia, eu ganhava uma bola, pra mim já tava felicidade, cara. Não tinha muita... A coisa mais feliz que eu ganhei quando era pequeno era uma bola e um chute. É, não era nem muito brinquedo, não. O brinquedo era aqueles carrinhos de plástico lá que rodava, soltava... Tá, mas a pergunta não é essa. A pergunta é o que que tu queria ganhar. Tu tá falando de coisa que tu ganhou. A gente quer saber o que que tu queria ganhar que tu não ganhou. Ah, o que eu queria ganhar era um Atari, mas eu não ganhei, né? Olha aí. Não tinha essa oportunidade. Pô, mas se eu ganhasse um Atari, eu nunca mais ia no vizinho jogar. Pô, triste. É, então. É, o que foi bom, né? Porque eu também, eu na casa dos amigos, na casa dos primos, jogar, porque eles tinham, né? Então, é bom. Se tivesse só o meu, nem de casa saía. É, exatamente. Mas é um filme bom, assim. E nem eu falo, pra quem tem filho e tal, é um filme bem família mesmo, assim. Já tenho que assistir no Natal de 2020, olha só. Sim, pode assistir. Quem faz o Papai Noel, né, é o Tim Allen, né? Ele é conhecido lá fora, fez muito filme de comédia. É a voz do Woody, né? Do Toy Story. O Toy Story, é. Olha. É um filme bacana, cara. Um filme muito legal. Legal. E é bom que são três filmes, então tipo, ele tem uma sequência legal ali dos três filmes ali. São bem 2020, ligados. 2021 e 2022 aí, ó. Não, 21 vai ser o do Edu aí. Que... Ah, tá. O meu vai ser esse ano, o teu vai ser ano que vem, do Fernando, depois 2020, aí 21, aí depois é do Edu. Mas é pra ver ou pra comer? Não, tio, é pra socar. Pra socar? Pra socar no seu cu, seu filho da puta. Vai, Edu, agora é tu, Edu. Vou falar de uma animação aqui que, inclusive, foi lançada no dia 24 de dezembro, justamente pra pegar aí todo o espírito natalino e coisa e tal, que é O Estranho Mundo de Jack. Olha! Do Tim Burton. Tava na minha, hein? Tava na minha. Tava, olha, rapaz. Na hora que o Tim Blue deu o tema, eu falei, nossa, Estranho Mundo de Jack! Quando eu vi esse filme pela primeira vez... Adoro esse filme, cara. Foi aquela coisa assim, de ver todo ano eu vi o filme, saca? Eu fiz isso até mais ou menos 2001, 2002, não sei. Foi pouco antes de eu mudar pra São João. Todo ano, no Natal, eu vi O Estranho Mundo de Jack. E, cara, é um filme, assim, muito bacana, cara. Primeiro pela animação em stop motion, que é sensacional, é muito bem feito. E pela história. Né? Tudo começa com o Jack Skellington, que é o rei do Halloween, que mora na cidade do Halloween. Aí, ele elaborando novas ideias para poder fazer o Halloween do próximo ano, e ele, por acidente, descobre uma porta onde ele vai parar na Terra do Natal. E lá ele encontra o Papai Noel e aprende sobre o Natal. E ele fica muito encantado com tudo que ele vê, ele acha tudo muito fascinante, a ideia de dar presentes, a ideia da neve, tudo colorido, tudo feliz, tudo alegre, ele acha isso muito fantástico, porque a cidade do Halloween, ela é toda tenebrosa, toda voltada pra dar susto, né? Isso, é, toda cabulosa. E aí ele fica muito encantado com isso, ele volta pra Halloween Town e ele decide fazer o Natal, sabe? Ele conta pra todo mundo na cidade que, em inglês, né, o nome do Papai Noel é Santa Claus. E ele conta pra todo mundo em Halloween tal que ele conheceu o Sandy Claus, né, que seria o Sandy Garras, digamos assim, uma tradução. Na dublagem ficou como Papai Cruel. Eles mudaram de Papai Noel pra Papai Cruel. E ele fica encantado, ele conta pra todo mundo, né, sobre esse ser que aterroriza as crianças, não sei o quê, com luzes ofuscantes, com neve, com não sei o quê, e todo mundo, nossa, isso é muito legal e tudo, e ele resolve fazer o Natal. E quando ele faz isso, ele pega um trenó, veste a roupa de Papai Noel, pega uns uns... Não sei se são uns cavalos fantasmas, uns bichos assim, parece uns cavalos, só que morto-vivo, pra servir de coisa. Pega o trenó e vai, cara. Sai pelo Natal entregando os presentes. Só que são todos presentes tipo Halloween Town. É tipo uma cabeça decepada. Ah, achei que era doce. Não, é só uns bonecos muito... Tipo os bonecos do Sid, do Toy Story, tá ligado? Só aquelas coisas cabulosas. É. Aí tem uma hora, assim, que o exército vê o que tá acontecendo e coisa e tal, vê ele voando pelo céu e ataca ele tudo. Eles acertam ele, aí o pessoal em Halloween Town pensa que ele morreu e coisa e tal, mas depois ele volta... E nesse meio tempo que ele tava planejando o Natal, o bicho papão sequestra o Papai Noel de verdade e tenta destruir o Papai Noel lá, torturando, causando terror nele, coisa e tal. Aí quando o Jack volta pra Halloween Town depois de tudo, ele tá lá muito frustrado que ele não conseguiu criar o Natal, não tava entendendo por que ninguém gostou do Natal que ele fez. Ele descobre que o Papai Noel foi sequestrado e vai ajudar o Papai Noel e acende. Né, que a Sandy foi ajudar o Papai Noel e foi sequestrada também, a Sally, aliás. Aí ele salva o Papai Noel, detona o bicho papão, aí o Papai Noel dá o maior sermão no Jack e toda aquela história do espírito natalino, né, o que é o Natal, solidariedade, aquela coisa toda e tudo. E como presente de despedida, ele faz nevar em Halloween Town e vai embora. E aí o Jack fala, nossa, agora eu tenho novas ideias pro Halloween do próximo ano, não sei o que e tudo, como daquela... brechinha pequenininha de que pode existir um 2, mas o Tim Burton nunca fez um 2, a Disney, não sei se nunca provou o que foi, mas nunca saiu um 2. Mas, cara, desde o lançamento, ele é até hoje considerado um dos maiores clássicos do Natal. É bem a pegada do Tim Burton mesmo, né? Cara, é o que... Esse filme é tipo a definição da obra do Tim Burton, né, cara? Que é misturar o macabro com o cotidiano, com as coisas, tipo assim, né? Igual, cara, ele mistura o Halloween com o Natal. Só que... o cara é muito psicodélico, velho. E, diga-se de passagem, não é a única obra dele, natalina, né? Tem um live action também, natalino, do Tim Burton. Ah, a Noiva Cadáver também é dele, não? É dele também. Mas o Noiva Cadáver também é stop motion. Sim, é legal também. Stop motion, muito, muito bem feito até. Sim. Dá pra ver hoje em dia? Dá, não dá? Dá. Todos os dois, cara, dá pra você ver stop hoje em motion dia. Dá pra ver até o do King Kong lá de 1930, cara. Boa. Pô, bonecão de massinha. Pô, é stop motion, né? Stop motion é stop motion. É igual se você pegar pra ver aquele desenho Pingo, do pinguinzinho de massinha lá, velho. Até hoje é um desenho legal. Não, isso é uma bosta. Né? Como? Eu prefiro o Mr. Bump. Caraca, mano. Lembra, Edu? O do boneco laranja? Isso. Pode Mr. Mesmo. Bump. Bump? É, não é esse o nome dele? Como é que se escreve? Sei lá. Mr. CPUP. Mr. Bump. Nossa, esse desenho era da hora. Caraca, eu botei Mr. Bump pra aparecer. Pô, não é desenho, caralho. É uma animação. Essa animação, isso, animação. Falha nossa. Caraca, agora eu vou ter que trocar o teu nome agora de Fernando 3D pra Fernando Animação. Fernando Desenho. Não. Fernando Desenho. Pô, decide, cara. Caraca, velho. Decide o nome pra dar. Não, agora tem que entender, seu Fernando 3D Zen. 3D. Boa, Edu, boa. Ai, ai, ai. Mr. Bump? Mr. Bump, é isso mesmo. Ah, é Bump, acho que era Mas é verde. E verde? Não. É, ele é apertado. Tá, esse aí, porra. Esse aí, porra. É esse aí com os olhão grande. Isso. Parece uma geleca. Não, eu vi essa aí. Caralho, velho. Agora eu tô ligado qual que é o desenho. Eu tava achando que era um outro. Caraca, Edu. Oh, Mr. Bump era legal, velho. Ele comia meia. É isso aí então, Edu. É isso aí então, cara. Se ninguém viu, pelo amor de Deus, para o que você tá fazendo aí agora. Assim que você acabar de ouvir o cast, vai ver o Estranho Mundo de Jack. Em 2021, né? Pela ordem. É. 22, hein? Ah, não, é 21, tá certo, é. É, tem um agora, né? Aí tem outro 2020, 2021. É, exatamente. Mas é pra ver ou pra comer? Não, tio, é pra socar. Pra socar? Pra socar no seu cu, seu filho da puta. Então tá, fica aí então as nossas indicações de filmes natalinos aí pra vocês assistirem com os filhos, com as esposas, com os maridos, com os namorados, namoradas, enfim, com seu avô, com sua avó, com todo mundo. E se preparem aí para o especial de fim de ano que vem semana que vem, ok? O último programa do ano aí. Então, fiquem agora com leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será, Spider, que vai ter piadinhas do tiozinho do pavê nesse Natal? Quando eu estou aqui... Olá a todos. Cadê o trenó do Papai Noel foi embora? Cadê? Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Não temos e-mail hoje. Piada velha do Machine. Então, tava o Jesus estava andando assim, aí estava descalço, encontrou com a pessoa assim, com o Joãozinho. Falou, o Jesus virou pro Joãozinho e falou: Ô Joãozinho, me empresta seu chinelo para eu poder subir na árvore aqui, para eu poder pegar. Vamos colocar a piada atual, para eu pegar goiaba. Aí o Joãozinho pegou e emprestou o chinelo para Jesus e tudo. Jesus subiu e tudo. E o Joãozinho tá lá olhando para cima, esperando Jesus descer do pé de goiaba. E ele perdeu o Jesus de vista lá no meio do pé de goiaba lá, né? Um monte de coisa e tudo. Perdeu o Jesus de vista lá esperando. Passa um senhor, assim, perto dele. Meu filho, não sei o quê. Você tá olhando pro céu aí, distraído, perdido. O que aconteceu? Aí ele falou, não, senhor. Eu tô aqui, eu tô olhando aqui. Eu tô esperando Jesus voltar. Aí ele virou, meu filho, mas... Jesus morreu, tá no céu, ele nunca mais vai voltar, ele tá por lá olhando por nós no céu e tudo. Aí o guri ficou revoltado, nervoso, olhou pra cima assim, filho da puta, ainda levou meu chinelo! Puta merda, mano. Papai Noel, você rói unha? Vai, vai, vocês aí. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho. Olha lá, um bêbado entra no bar, aí começa a falar pra todo mundo. Feliz Natal, Feliz Natal. Aí o dono do bar, já injuriado, para ele, né? Aí você tá louco, mano? Já estamos no carnaval. Aí o bêbado põe a mão na cabeça assim, aí pensa, ali, eita, é hoje que eu apanho quando eu chegar em casa. Aí o cara falando no bar, chegou o cowboy. Cowboy no, chegou o cowboy naqueles bar, naquele salão, né? Abriu, me dá um whisky aí. Aí foi, bebeu o whisky e foi e saiu. Quando ele saiu, o cavalo dele não tava lá. Aí ele, porra, entrou, ele falou: olha só, o negócio é o seguinte. Meu cavalo não tá ali fora. Eu vou tomar outro uísque. Se vocês não me devolverem o cavalo, se o cavalo não aparecer, eu vou fazer que nem eu fiz na outra cidade lá. A pessoa, caraca, ele falou, porra, serinho. Foi pedir um uísque, deu uma golada só. Foi andando devagarinho. Quando ele voltou lá pra ver o cavalo tava dele lá, amarradinho. Aí o pessoal... Aí ele, pô, começou a subir em cima do cavalo, né? Aí o cara foi e pergunta, pô, cara, deixa eu fazer uma pergunta, o quê? Cara, o que você fez lá na outra cidade? Ele, não, voltei a pé pra casa. pariu. Porra. No fórum, né, o juiz indaga ao réu. O senhor está sendo acusado de quê? Aí o cara diz, eu estou sendo acusado por... Que, eu estou sendo acusado porque eu resolvi fazer compras de Natal antes do tempo. Aí o juiz vem assim, como assim? Isso não é crime? O quão antes o senhor estava fazendo as compras? Aí o cara falou, antes das lojas abrirem. Nossa. Tem aquele exército, né, internacional que fica lá no... Que é negócio de fronteira, assim, a legião, né, os legionários. Aí tinham três legionários lá de três países diferentes. Um deles era brasileiro, um deles era português e um deles era espanhol. E os três foram condenados lá ao pelotão de fuzilamento. Aí estão os três emparelhados lá. O capitão lá chegou e falou: atenção, vocês estão sendo... Vocês foram condenados ao pelotão de fuzilamento. Vocês têm direito a uma última palavra. Caso algo aconteça, vocês terão direito à liberdade. Caso nada aconteça, que morram em paz. Aí a galera ficou preocupada assim tudo. Primeiro foi lá o brasileiro. E ele pensando, puta merda, eu vou morrer, eu tenho que dar um jeito, vai acontecer alguma coisa, o que eu vou fazer e tudo. Aí o capitão já virou pra galera, preparar, apontar, últimas palavras. Aí o brasileiro apertado, não, tá tudo tremendo, terremoto. A galera ficou desesperada assim e tudo, cada um soltou o fuzil assim e tudo, não sei o que e tal. Aí viram que não tinha nada acontecido, mas como pararam ali o fuzilamento, liberaram o brasileiro. Aí o espanhol é o segundo. Ele viu que o brasileiro se safou, já foi pro pelotão de fuzilamento pensando também, tenho que dar um jeito, preciso dar um jeito. Olha o italiano, né, na verdade. Jesus amado. Então isso é italiano, né? Necessito dar um jeito. Vai. Necessito. Aí ele pensou, não sei o quê, caramba, o que vai... Na hora que o capitão já falou, preparar, apontar, aí ele olhou, tornado, a galera, a mesma coisa, entrou em alvoroço, não sei o que, né, tornado no deserto, é perigoso, nós vamos fugir, então não sei o que, pararam o fuzilamento de novo, aí voltaram mais uma vez e tudo, só tinha sobrado o português, o capitão reúne todo mundo, coloca o português lá na parede, preparar, apontar, últimas palavras. Aí o português pensa, né, espertinho. Ah, eles deram bem, eu vou me dar bem também. Fogo! Fogo! Oh, meu Deus! Ai. Caraca! Que é um chefe Papai Noel? Chefe Papai Noel. Essa eu não sei. Tem sempre alguém puxando o saco? Faz sentido, mas é aquele que só sabe encher o saco. O médico, né, foi fazer uma visita, um hospício, né, fazendo tipo a residência, sabe, fazer aquele trabalho de visitação. Aí ele tá olhando todos os quartos e tal, e chegou no refeitório, tava todos os doidinhos do hospício, tava todo mundo lá, os pacientes, todo mundo no refeitório, né, ele sentou lá, tava conversando. Aí, de repente, levanta um doido e fala, 45. Aí todo mundo, começa a rir. Aí passa um tempo, o outro fala, 54. Aí todo mundo, aí o médico falou, pô, cara, o que tá acontecendo aí? Não, é que aqui só tem um livro de piada, entendeu? Então, o pessoal, todo mundo já leu, já sabe de qual o livro de piada. Então, pra eles pouparem tempo, eles falam o número da página da piada e todo mundo ri. Aí, tá. Tá bom, aí no dia seguinte ele foi lá visitar, ele pegou o livro, leu todo, deu todo, aí chegou lá na hora do refeitório, todo mundo lá, ele levantou, 22, aí ninguém, aí levantou de novo, 22, aí não, ninguém riu, aí levantou um outro maluco e falou, 22, aí todo mundo, aí eu fui perguntar pro louco, pô cara, eu falei a mesma página dele, por que ninguém riu? É que você não soube contar a piada direito. É, o que que acontece se o Papai Noel morrer? Eu não sei. Não, ele não estará ideia. Mais entre nós. Nossa! Nossa senhora! Essa dói. Ai. Ó, um político honesto, um advogado generoso e o Papai Noel estavam andando pela rua quando viram uma nota de R$50. Qual dos três pegou a nota? Não sei. Eu arriscaria uma resposta. Tenho a menor ideia. O Papai Noel, porque os outros dois não existem. O padre tava assim na igreja, né? De repente veio uma freira e falou: padre, eu tenho que me confessar. Aí, que foi, minha filha? Não, é que eu toquei a minha mão direita num membro masculino. Aí ele: tá vendo ali a pia batismal ali? Tô. Lava com a mão direita na água ali, água benta, e reza 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria, tá, minha filha? Tá bom, aí saiu. Aí vem a segunda: padre, eu queria me confessar. O que houve, minha filha? Não, que eu toquei minha mão esquerda num membro masculino. Ele: você tá vendo ali a pia batismal? Você lava sua mão esquerda ali na água benta, 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso e tá perdoado, minha filha. Tá bom, obrigado, padre. Aí veio a terceira, na hora que a terceira ia falar, padre, veio a quarta: padre, eu primeiro. Ele: que foi, minha filha? Não, eu é o primeiro, que eu não quero lavar a boca, a água que ela vai lavar a bunda. Nossa. Terrível. Cara, o macaquinho e o jumento estavam lá na floresta, estavam sem nada pra fazer. Aí o macaquinho virou pro jumento e falou assim: ô jumento, já que tá faltando umas fêmeas por aqui, vamos ali fazer um troca-troca nós dois? Aí o jumento olhou pro macaquinho assim: ah, será? Nós dois? Aí o macaquinho: vamos lá. Aí foram os dois. Aí o macaquinho virou e falou assim: eu começo. Aí começou o macaquinho. Aí o macaquinho foi, topa, beleza, terminou e tudo. Aí o jumento falou: agora sou eu. Aí o jumento foi e começou. No que começou o macaquinho: as bolas. Calma. As bolas. Calma. As bolas. Calma, já foi a cabeça, calma. As bolas do meu oi tá saltando pra fora, caralho. Caraca. Teve uma festa na floresta, né, cara? Caraca, fizeram a festa na floresta e tava mó putaria. Era bicho comendo bicho, era bicho dando pra bicho, não sei quem, bicho. Caraca, ele tava mó putaria na festa na floresta, né? Aí o leão veio, né? Ficou puto, olhou assim, ele, porra, botou mó bronca. Falou: porra, cara, vamos organizar essa porra aí. Porra, vamos todo mundo, pelo menos, espécie com espécie, pra gente não ferrar com a natureza, cara. Ou faz que nem o burro que tá usando camisinha. Ah, o burro não é camisinha, não. É uma cobra que tá me pagando um boquete. Eu aprendi que o homem tem 4 idades: quando acredita em Papai Noel, quando já não acredita em Papai Noel, quando assume o papel de Papai Noel e quando se parece com Papai Noel. Eu já tô parecendo, já. Se pintar minha barba de branco, eu tô em putz. Né? 2. Não, porque branco meu cabelo já tá todo. O velho perguntou pra velha assim: você prefere sexo ou Natal? Aí a velha vem assim: sexo. Claro. Natal tem todo ano, enjoa. Acabei de ler essa aqui. Perguntaram pro português: Manuel, você gosta de mulher com muito peito? Aí ele falou: não, pra mim 2 já tá bom já. No Natal, a menininha vai até o shopping com os pais, né? E lá ela encontra o Papai Noel. E ansiosa, vai até ele, né? Aí quando chega a vez dela com o bom velhinho, né? Aí ele pergunta pra ela, né? Ela senta no colo dele e pergunta pra ela: e aí, menininha, o que você quer de Natal? Aí ela diz assim, espantada: eu não acredito. Vai me dizer que você não recebeu o meu e-mail. Coitado do Papai Noel. Piada moderna essa aí, hein? Não se escreve mais certeza, cartinha, né? Pro Papai Noel agora, só e-mail. Essa é a atual. E-mail. Off Topic. Nos preparar aí para pegar no saco do Papai Noel, certo? Então, vamos pro cast! Porra, tive que mutar pra não vazar a risada, porra. Ai, caralho. Nossa senhora. Nossa, isso aqui não dá pra... Nossa, olha só. O Papai Noel estava passando na Serra Leoa, na África, né? E as crianças gritaram, Papai Noel, presente, presente. O Papai Noel disse assim, ho, ho, ho, só dou presente a quem come direito, ho, ho, ho. Puta que pariu. Nossa, humor negro. Essa não, essa nota não. Essa aí não. Esse é o humor negro nível capiroto. Teve uma festa na... Essa aí é só pro Spider. É. Então tá, gente, acho que isso aí. Isso é porque ela não falou que mandou um WhatsApp pra ele. Pô, tem essa. Imagina? Então tá, gente, acho que é isso, então. Valeu, então. Certo? Valeu. Olha, tem muito que cavalgar ainda hoje. Ei, lá, hein? Eita. Vai lá montar no cavalinho. Isso, cavalinho. Olha o saco do cavalo murcha no frio, cara. Cara, o cara reparar no saco do cavalo, puta merda. Cara, o jogo é muito realista, cara. Cavalo no frio, o saco dele murcha. Ah, muito vai bom. Tomar banho. Vai eu jogar Dead Cells. Não é? Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.